Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu sou um roqueiro de Guitar Hero. Isso é impossível. É, aqui quem fala é Blue Hand e eu fui um convertido pro Heavy Metal. Aqui é o Mario Abad, o Fanatic, Hey Hey My My, o My My Hey Hey. Aqui é o Tucano e eu prefiro o Hey Ho Let's Go. Ah, garoto. Essa eu conheço, tá no Guitar Hero. Olha, Jovem Nerd! Que o Azaghal e whatever, né, cara? Muito bem, rapaz, atendendo a pedidos de muitos nerds, nós vamos falar de rock and roll, compadre. Estou me sentindo Azaghal no Nerdcast de videogame. Agora, é a vingança, tá, né? Tá falando aí, mas fica todo maroto jogando Guitar Hero, um saltinho na sala, cara. A senhora Jovem Nerd, e a senhora Jovem Nerd se descobriu que gosta de rock. Descobri. Chegou a um ponto a loucura do casal que o senhor M compôs uma música sobre rock. Porque ele viu o Guitar Hero. E eu acho que você tem que tocar essa música aqui, cara. Ela não tem gravação, tem só a letra. Ah, providencie, providencie. Então tá, vamos por os e-mails. Canelada. Canelada. Vamos lá, Azaghal, para a leitura de e-mails e caneladas do Jovem Nerd no Nerdcast. Sim. Quero agradecer muito ao AJ Oliveira, Azaghal, que mandou uma versão do Nerdinho. Ele desenhou o Nerdinho nosso, né, que é o símbolo do site. Mandou pra gente de presente. Está aí no post para todos apreciarem. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu acho que ele se desenhou como Nerdinho. Não acho que é ele? Nerdinho, ah, não. Acho que é ele de Nerdinho. É ele. Ó, excelente. Muito bom. Outra coisa que temos que falar é milhões e milhões de e-mails sobre aquela matéria que saiu semana passada sobre a tribo encontrada no Acre, cara. Ah, meu Deus. De índios que nunca tiveram contato com o homem branco e civilização e essas coisas, né? É preciso falar mais alguma coisa sobre o Acre, Azaghal, depois dessa? Não precisa falar mais nada. As fotos, cara, eles estão lá atacando o avião, o helicóptero, com arco e flecha, defendendo suas terras virgens. Parabéns, né, cara? Quem acredita nesta parte? Bem, quem acredita nisso, né, cara, é um otário. Agora, se você não acredita no Acre, vai comprar camisa, cara. Aliás, que teve reposição de tamanhos que tinham acabado. Pode ir lá na nerdstore.com.br e pegar a sua já. Corra! E esta semana, pra quem não viu ainda, Azaghal e Alotone estão no podcast dos outros, rapaz. Olha só, eu te falei que você ganhar o IBEST é isso aí, começa a fama. Você começa a ser requisitado, cara. Nós estamos no Radar Pop, rapaz, o podcast do Cris Dias, que já participou aqui do Nerdcast, falando sobre Lost, sobre nossas loucuras, sobre como o Nerdcast é feito, essas coisas e tal. É, tem tudo lá, vai lá, se você quiser ouvir um pouco mais sobre o Jovem Nerd, tem o link aí no post, se você for preguiçoso, vai lá no Radar Pop, no Cris Dias, ou radarpop.com.br. Na verdade, eu acho que vão ser dois, viu? Porque eu vi e ficou muita coisa de fora. Acho que ele dividiu em duas partes. Será? Aprendendo com os melhores, né? Muito bom. E outra coisa, Azaghal, essa precisa de muita atenção. Atenção, música! Vem aí o novo site do Jovem Nerd! Olha, isso é uma parada importante, cara. Ai, meu Deus, cara, eu tirei férias no início de maio e eu saí de casa no mês de maio duas vezes. Uma pra ver Homem de Ferro e outra pra ver Indiana Jones. Não, Jovem Nerd tá trabalhando o mês inteiro no site só pra eu levar o crédito, como sempre. Caraca, cara, nunca explodi tanto a minha cabeça com PHP, WordPress, sei lá mais o quê. O novo Jovem Nerd vem aí muito mais bonito, muito mais fácil de navegar, o Nerdcast muito mais acessível, tudo muito mais mega boga do Jovem Nerd. Se segura que essa semana vai rolar. Se você estiver escutando esse Nerdcast mais no futuro, whatever, já foi, já é notícia velha também, né? Não vamos esquecer disso. Mas se você está ouvindo em junho de 2008, fique feliz, né? Se você está no futuro, ignore completamente. É, e-mails de voz. Lambda, lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é o Fernando Ineco, Desmond do Lost. Bom, tenho 25 anos e falo aqui de Fortaleza, Ceará. E vou começar aqui com a ladainha de sempre, parabenizando vocês pelo excelente trabalho, pelo ânimo que vocês demonstram nos programas. Poxa, fazer o que a gente gosta deve ser bom demais, né? É, fico aqui toda semana contando os dias pra chegar a sexta, ver os iTunes aqui baixando o Nerdcast e tal. É, pra escutar aquele sacolé do Azaghal, as risadas do Blue Hands, histórias cômicas da portuguesa e a inocência da senhora Jovem Nerd. Um negócio legal também é o desespero do Jovem Nerd quando alguém fala uma loucura dele, fala: não, não, seu louco, que isso, não fala isso aqui. Bom, é muito engraçado e é muito bom aqui curtir com vocês. É, e também as comédias que todos os outros dizem. Uma coisa que me deixou emocionado e ainda me deixa, cara, quando vocês falam aí no programa de vocês, é aquele negócio que o Jovem Nerd sempre fala aí, aquele, tá vendo? É, aquele cara é um cara normal, tá? Um nerd como a gente. Mas ele quis, correu atrás e lutou pra estar aqui. Então se você aí de casa tem uma ideia boa, tal, não desista, lute por ela, sabe? Eu acho isso muito interessante, porque mostra a simplicidade de vocês, mostra aí o quanto vocês estão preocupados também. E é bem legal, sei lá, acho que o Azaghal agora deve estar pensando assim: poxa, eu preocupado? Tô não, esse bando que vá pra merda mesmo. Bom, em relação a ser fã de vocês, cara, eu chego a ser até assim, um pouco chato, porque eu não apresento o Nerdcast pra galera, assim, eu empurro mesmo o Nerdcast. A minha tática é a seguinte: eu chego perguntando assim pra pessoa se ela gosta de coisas nerds e tal, aí eu solto aquela assim: olha, tem um podcast aí pra nerd e tal, mas não é apenas um podcast, ele é o melhor podcast do mundo! Bom, ainda bem, e mais do que correto, que todas as pessoas às quais eu fiz isso hoje são fãs também, né? É, vou deixando meu abraço aí pra vocês, e continue com esse trabalho maravilhoso. É minha primeira mensagem aqui, tô meio nervoso, mas vamos lá. Fui! Muito bem, meus irmãos, muito obrigado pelo carinho. Esse negócio do cara no futuro tá ouvindo a gente é um negócio, né, meio bizarro, né? A gente pode estar falando hoje pra daqui a 10 anos. 10, né? 20, né? 5, 100, o que, whatever, né? Enquanto tiver. Então, como a gente tá gravado aqui, podemos estar mortos nesse momento. Já, não, é você está ouvindo e nós já perecemos, já não estamos mais. Na verdade, eu posso ter ressuscitado e ter me tornado líder da humanidade nesse momento. Excelente, é uma outra possibilidade forte. Muito bem, vamos aos e-mails normais. Hugo Maia, 38 anos de Curitiba. Olha aí, Azaghal, parabéns. Aí, meu vizinho. Saudações, nerds. Muito bom, Nerdcast 113B sobre Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Queria saudar primeiramente o retorno de nosso escritor, nerd, vice-gloto, Eduardo Spohr. Aí. Que estava mal tempo sem participar. O que observamos desse Nerdcast foi uma completa troca de valores. O Azaghal, que normalmente escrotiza os filmes, foi só elogios pro Indy 4. E já o vice-gloto, um participante geralmente contido, que dá opiniões mais sérias em assuntos sobre mitologia, história, religião, dessa vez foi o cara que avacalhou o programa, olha aí. Olha só. Quero aproveitar para dizer que sou fã do livro A Batalha do Apocalipse, que descobri o site Jovem Nerd através do livro. Olha isso, Azaghal. Olha só, isso é um negócio, né? Isso mesmo, um amigo meu emprestou o romance e eu perguntei onde é que ele tinha comprado. Ele me falou do site, logo fui lá até a Nerd Store comprar o meu. Fui escutar o Nerdcast 80 e acabei viciando. Olha só, Azaghal, isso é uma inversão de valores. Muito bom, é, exatamente. Aliás, vou aproveitar o e-mail dele para falar o seguinte, Azaghal. Nós fizemos 70 livros na primeira, né, no Nerdcast 80. Certo. E vendemos tudo em 4, 5 horas, né? Certo. Aí depois a gente fez uma tiragem de 500 livros. É livro pra cacete. Porra, cara, metemos a mão no bolso aí, rapaz. Levando em consideração que nós não somos uma editora. Quem somos nós? Somos só empresários. Exato. Um livro não publicado por nenhuma editora. Nós fizemos 500 cópias e na pré-venda nós vendemos mais da metade, rapaz. Exatamente. A gente tem prova aqui que tem a foto de eu e Azaghal do lado da pilha. Era mais larga e mais alta que a gente. na primeira entrega. Isso tudo só usando a divulgação boca a boca. Isso. Do Jovem Nerd. Muito bom, olha o poder do Jovem Nerd aí. Isso é uma parada que me impressionou muito. E aí, o que acontece? Durante esses meses, né, que foi o quê? De outubro pra cá, né, do ano passado. Isso. A gente foi vendendo esporadicamente sempre livros, assim, todo dia vendia um, dois livros e tal. E agora, cara, só tem 16 livros A Batalha do Apocalipse aqui, compadre, no estoque. Como é que é? Só tem... Peraí. Acabou tudo, só tem 16 Azaghal, livros. Acabou, só tem 16 livros. Não, é sem sacanagem. Normalmente a gente faz promoção, acho que a gente devia aumentar o preço pra 55. Porra, vamos aumentar o preço dessa porra. Olha, eu não sei quando é que vai sair uma nova tiragem, porque é um investimento pesado, né? Algo que tem que se pensar antes de fazer. Não, se você tá esperando, meu irmão, ó, corre aí na Nerd Store e vê se ainda tem. Esse é o momento, meu amigo. Se não, um abraço. Bem, próximo e-mail, Cleverson, 19 anos, Itapoá, Santa Catarina. Muito legal o último Nerdcast. Em relação ao quarto Indiana Jones, depois do cinema, juntamente com minha senhora, desenvolvemos o seguinte diálogo. Muito bom o filme. Também gostei. Pena que viaja muito. Mas esse... O diálogo dele é assim mesmo, tá essa confusão toda. Só tô reproduzindo e-mail. Mas esses filmes vocês têm que deixar o centro crítico realista de lado, de fora da sala, senão você não se diverte. Tá, tudo bem. Mas me explica o seguinte. Se eles vão até um rio que começa lá no Amazonas, como que depois de 10 minutos dentro do rio, você simplesmente aparece nas Cataratas do Iguaçu? Depois de tal comentário, ele teve que ir até o Google Maps e realmente, mesmo que ele tivesse feito a cena extremamente longa, ficaria difícil explicar como foram de barco do Amazonas até as Cataratas. Difícil explicar e você tem que olhar isso no Google Maps, né? Pra chegar a essa conclusão. Pra mim, só reforça a opinião que deve se deixar o senso crítico de fora e o senso realista também quando você entra na sala de cinema. O que, que vocês acham desse erro do filme, Jovem Nerd? Pois é, ele tá certo, tem que deixar o senso crítico. Isso não é um erro do filme, eles não foram parar nas Cataratas do Iguaçu, eles foram parar em cachoeiras genéricas. É, exato, ninguém falou, ah, nós chegamos no Cataratas do Iguaçu, sabe? Olha ali a Argentina, ninguém falou não isso. Não importa o universo ali deles, do filme, pode ter montanha, catarata, pode ter o que quiser, whatever. Tô no meio da floresta, não tem nenhum tipo de ponto de referência que você conhece. Por acaso, nós brasileiros conhecemos as Cataratas do Iguaçu e conhecemos na cena que foram filmadas lá. Mas não tem nada a ver, cara. Isso aí é genérico, pelo amor de Deus, não é um erro. A gente só tá falando isso porque várias pessoas mandaram. Ih, vocês acharam disso? Achei ótimo. É filme, cara. Acho que, por exemplo, Tatooine não é em outro planeta, é aqui na Terra pois mesmo. É, o que, que a gente acha? O que vocês acham desse erro? Porra! Ah, meu Deus. E outra coisa, o Amazonas não fica só no Brasil, hein? Prestem atenção. Ah, olha aí a prova de geografia, gente. Muito bom. Rafael, 22 anos, São Lourenço do Sul. Olha aí, quase lá. Eu fiquei assustado quando eu vi, cara. Quanto às formigas, olha só, ele falou outras coisas no e-mail, mas eu vou pegar só essa parte. Não se preocupe que não tem spoiler, isso é um detalhe do filme, não conta nada sobre a história. Então ele fala, quanto às formigas se aproximarem, não se aproximarem da caveira, pode existir uma explicação. Esses insetos usam suas antenas para se orientar. Caso o campo eletromagnético emitido pelo objeto fosse variável no tempo, tendo assim uma frequência F, se o comprimento de onda emitido fosse da mesma ordem de grandeza do que o comprimento das antenas. Que whatever do caralho, né, cara? Tipo assim, ele deu uma explicação científica aqui pras formigas. Eu li um e-mail muito mais agradável do que o do Rafael, que dizia que os animais, a gente vê em todos os filmes, eles têm uma sensibilidade maior, assim como os índios. Isso explica por que as... Assim como os índios? Como assim? Assim, todas as criaturas que estão mais em contato com a natureza tem uma espécie de sexto sentido, de feeling mais aflorado. Né? Eu não tô dizendo isso, são os filmes que defendem. Ah, tá. Eu não tô afirmando nada. É. Mas você... Todo filme, quando um gato vê uma bruxa, mia, né? Aquele negócio. Ah, é verdade. Então, teoricamente, o que o cara dizia no meio dele era que as formigas, assim como os índios, percebem que vai dar merda chegar perto daquela caveira. Colher, okay. E não se aproximam, porque eles têm uma sintonia maior com a natureza, exato, aquela parada toda. Também serve. É, tá tudo ótimo, né, cara? Paulo Vitor, São João del Rei, Minas Gerais. No último domingo, dia 31, participei do 13º encontro de web design que aconteceu em Belo Horizonte, oh, Jovem Nerd. Chegando... Você não foi, né? Você, não... Você é um web designer que não tá nem aí, né? Não se recicla. Não, que não me recicla. Sabe o Jovem Nerd aí? Ah, pra porra. Não troca experiências, cara. Tu fosse médico, tu ia estar fudido ficar em casa o dia inteiro? É congresso direto, cara. Eu sei, porra. Chegando no evento, pra minha surpresa, um dos palestrantes, o senhor Rafael Vasconcelos da agência Click, não cansou de repetir que era nerd. E que era legal ser nerd, que nerd é muito bom... Era um completo nerd assumido. Depois dessas revelações, logo pensei em perguntar se ele escutava o Nerdcast. Mas, para espanto geral da nação nerd do evento, ele, para falar de um novo software, solta a frase: vai ser mega boga, vocês vão ver. Olha! Não precisa falar mais nada. Minha cabeça explodiu, a risada foi geral e alguns ficaram sem entender aquilo tudo. Tá vendo, Azaghal? Tamo longe. Tamo longe. Rafael Vasconcelos, nosso e-mail é comercial@jovenerd.com.br. Entre em contato. Traga os seus clientes para o Jovem Nerd, para o Nerdcast. Por favor, tamo aí. Ganhou 3 IBS. Pode pegar isso na cara do mundo. Isso. Léo Bastos, Sheffield, na Inglaterra. Olha, Mr. Sheffield. Eu gostaria de comentar um detalhe que provavelmente vocês repararam, mas passou batido no último Nerdcast 113B. JN e Azaghal, pergunto pra vocês, teve algum momento do filme do Indy que ele abandonou o chapéu? Olha isso. Que a gente falou que o chapéu era parte do Nerd. Pergunto isso, pois teve uma cena que eu acho que sim. No momento em que o Indy é o filho dele, quando se encontram pela primeira vez, arrumam uma briga e tal, no meio da confusão, ele bota o chapéu na cabeça de um cara qualquer. Eu não reparei nisso não, eu acho que ele tava sem chapéu nessa hora. Logo em seguida, ele não tava com o chapéu quando tava conversando com ele, não? Não. Não? Ele tava de professor, cara. Ah, mas podia estar de chapéu, não? Não lembro. Eu acho que não, hein? Acho que isso é uma loucura foda. Logo em seguida, o Indy, sem chapéu, monta na moto com o filho e vai embora. Eu até achei que em algum momento o chapéu seria recuperado, mas não. Mas adiante no filme ele reaparece com um chapéu, provavelmente outro. É bizarro isso. Eu acho. Ele encontra o Shia LaBeouf lá na estação de trem. É. Ele tá dentro do trem. De chapéu. Nesse momento ele tá de chapéu? Tá, porque ele tá viajando, tá de chapéu. É certo que tá de chapéu? Ah, é, quase certo. É, não sei, cara. Será que ele abandonou o chapéu e a cena que ele recupera ficou na edição? Oh, é que nem o Yoda no episódio 3, que ele cai, perde o Hobbit, que aparece o Hobbit caindo e ficando pendurado, né? Aquela cena de pendurou o Hobbit. Sai... sozinho, só de roupinha. E quando aparece lá na base asteroide, no final, ele tá de Hobbit de novo, Jedi. É, mas é porque o Bail Organa tem um armário de todos os Jedi. Os Hobbits, caso você perca uma batalha. Exatamente. Sabe que esse Nerdcast vai ser uma foda, né, Jovem Nerd? Por quê, cara? Cara, porque a galera que gosta de rock, ela é muito passional, sabe? Então, porra, esqueceram a minha banda preferida. É verdade, ou, sabe? Isso. Como é que o cara não conhece Ziggy Pop? É, tem tanta coisa de rock pra falar, né? O que vai ser? Como é que a gente vai organizar os pensamentos? Cara, é simples, a gente vai falar do que a gente conhece, que é o que importa. Ou não. Mas a gente vai falar da origem do rock lá, anos 50, Elvis. Eu acho melhor a gente seguir uma ordem cronológica. Assim. E já, nego já não vai gostar. Que... Você acha, é? Azaghal. Não, cara. Bela ideia, que bela ideia, viu? Uma bela ideia, Azaghal, o Adão. Vamos deixar aqui bem claro que quem fez a pauta e organizou essas ideias foi o... Azaghal? O Adão. Tá, vamos ver. Não me entrega, não me entrega, que senão vão falar que eu não uso conectivo. Muito bem, muito bem. Então vamos voltar no tempo, é isso? Lá pra trás? Estamos nos anos número 50, mais uma vez, já estivemos lá pro Nerdcast de Indiana Jones 4. E vamos falar de Elvis Motherfucking Presley, cara. Antes de começar qualquer tipo de revolução musical, uh-huh, qual era a música? O que que rolava? Antes do rock and roll? Tipo, a música que era vista assim, que substituiu o rock and roll como a música que era a música vista como a rebeldia dos jovens, era o jazz, né? Exato. O jazz era a música rebelde, que vinha contra as big band eras. Pra vocês entenderem, tinha as big bands que tocavam, aquela coisa do foxtrot, do twist e tudo mais. Mostra pra galera o que é uma música big band. Para... Não, você tá esculhambando. Porra, Ray Conniff, cara. Não, Ray Conniff foi demais, cara. Já foi uma festa de 15 anos que não tocou essa porcaria? Pelo amor de Deus. Eu sou mega fã de big band e jazz. É o que eu mais escuto. Então eu sou. Não é à toa que tu é um cara chato, né? Olha, eu também gosto muito, pelo amor de Deus. É, e aí, toquei, né? Me senti atingido. Mas e aí? Qual foi a revolução? E aí veio o jazz, né, que veio através também, obviamente, dos músicos negros, né, e acabou indo pra Califórnia, porque não tinha espaço, porque os negros eram perseguidos, e o jazz era música de rebeldia, tanto que no filme The Wild One, com Marlon Brando, com aquela jaquetona de couro, com aquela motocicleta, você tá pensando, deve tá tocando mó rock and roll, né? Não, tá tocando jazz. E o Marlon Brando está vibrando, balançando as cadeiras, escutando jazz, porque Elvis Presley foi após esse filme do Marlon Brando. Neguinho cansado do jazz, né, vamos fazer o rock and roll. O que eu acho bacana aqui é que as pessoas... Os Estados Unidos é um país realmente de contradições, né, cara? Porque os negros sempre foram tão perseguidos, tão massacrados nos Estados Unidos, e eles sempre que tiveram essas inovações, as melhores ideias foram deles. O jazz surgiu deles, como também o rock and roll surgiu das comunidades do sul, dos Estados Unidos, vindo dos negros também, cara, pra tu ver. Não pode deixar de falar que não foi só do jazz que saiu o rock, né? Do country music também. É, foi a mistura de três coisas, né? Country music, o jazz e o blues, né, meu amigo? Claro. Tem que ter o blues no meio, né? Sem o blues não vai, né? E ai de quem fale, ah, eu gosto de rock and roll, mas eu não gosto de jazz ou de Elvis Presley. Então, é que nem você falar que gosta de brigadeiro, mas não gosta de açúcar. Isso aí, cara, é a base, é a raiz dessas coisas todas, né? O Elvis, óbvio, estourou, explodiu pro mundo. O Elvis foi depois, né? Os primeiros foram os artistas negros, que eu tava lembrando. Uh-huh. É, como ele, pra lembrar o Chuck Berry, o Little Richard, eles vieram primeiros. Ah, né? Vieram... Foi um pouquinho antes do Elvis, quase que instantâneo, um pouquinho antes, entendeu? Só que eles eram negros, negros não aparecem na televisão dos Estados Unidos, né? Mas nessa época. Bill Haley, os comentários, né? Jovem Nerd, você lembra daquela cena que o McFly toca a guitarra? Aham. De Volta pro Futuro. Isso, eu sim, aí o... Tem o negão do lado falando exatamente com o Chuck Berry. É, aqui é o seu primo. Chuck, aqui é o seu primo. Marvin Berry. Agora, o Elvis, quando apareceu, o nego falava que ele era um branco que tinha o rebolado de um negro, não é? Isso. E era visto como demônio também. E os pais queriam, no começo, exorcizar os demônios. Aquele rebolativo do Elvis, que hoje em dia seria uma coisa completamente tranquila, era visto até como uma coisa meio sexual, erotizada. Que ele, tanto que as câmeras procuravam filmar o Elvis sempre da cintura pra cima. Uhum. Isso no começo. É. Isso que eu tenho medo, cara. Que nego achava que o Elvis era o demônio, compadre. É pra tu ver. Sabe qual é o meu medo? É o que a próxima geração, sei se é a nossa, a próxima geração vai achar demônio. Eu fico imaginando o que pode ser. Mas eu vou dizer pra você que no fim da vida dele, ele não ficou muito longe de ser um demônio não, hein, cara. Ah, coitado. Peraí, eu não tô entendendo se vocês querem chegar. Como assim, perto do final da vida dele? Elvis tá vivo, cara. Tá morando aqui. Tá escondido em Búzios. Não, no segundo andar de Graceland. O término da vida conhecida por nós, quando ele era o Tortelvis já... Elvis de Pelvis, né, cara? Que falavam, né? Lembra? Elvis de Pelvis. que pariu. Mas essa galera começou, não tinha grandes shows, estádios lotados, né? Tem vários filmes que retratam essa época, né? Assim, esse, muito bem retratado. O que eu vi que eu me lembro bem é o do Rick Valens. Ó, Labamba. Cara do Labamba. Triste esse filme, cara. Mostra bem que essa galera toda se conhecia, sabe, esses caras, e eles não eram famosos, sabe? Eles eram moleques tentando ficar famosos, então eles iam em excursão todos pra tocar num ginásio, num teatro, isso. Ou, isso, sabe qual é? Exato. E o estouro maior é conseguir botar uma música no rádio. É. O Valens morreu no mesmo avião com o Buddy Holly. Isso. Foi. E o filme do Jerry Lee Lewis, que foi, marcou época, né, cara, com o Dennis Quaid. Dennis Quaid. Porra, deixa eu falar sobre esse filme, um negócio, uma passagem. Eu era pequeno quando passou no cinema. Uh-huh. E eu era maluco por Jerry Lewis. Foi a maior decepção da minha vida. Tirando eu saber que a vovó Mafalda era homem. Foi a maior decepção da minha vida saber que Jerry Lewis não era o Jerry Lewis. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu lembro que eu era moleque, aí tem aquela coisa dele casar com a menina de 13 anos, né? Era um pedófilo de marca maior, né, cara? Que horror, viu? Que horror. Era... E o mais engraçado que você tava falando isso tudo aí, é até bom você ter lembrado, é que a maioria desses cantores, a maioria desse pessoal desse começo de rock vai quebrar a cara. Você tava falando sobre a coisa da pedofilia, o Jerry Lewis vai acabar tendo problema com a justiça, o Fats Domino vai ter problema também, o Little Rich vai virar crente, vai ter uma série de problemas, por isso que esses caras vão meio que... Olha, Little Rich vai virar crente, vai ter uma série de problemas, ok. É. Qual é o problema em virar crente, cacete? Eu quero saber o seguinte, ele virou uma bicha louca antes ou depois de virar crente? Não, ele já era bicha a vida inteira, o problema é que ele fingia, né, cara, porra. Caraca, ele é uma bicha louca. Fingia muito mal, cara, fingia muito mal. Meu Deus. Sabe o que, que é o mais terrível disso tudo, cara? É saber que a maioria desses caras estão vivos ainda, brother. É verdade. Chuck Berry está vindo ao Brasil, galera. Vai fazer um show agora, em junho. Vai ter Rio, São Paulo, com 82 anos, bicho. Eu quero ver se ele vai conseguir ficar em pé e movimentar a guitarra como ele faz assim, né, cara? Jerry Lee Lewis foi no Jô Soares quando era no SBT ainda. Encheu a cara e tocou um piano com a bunda. Great Balls of Fire. O sorte do Jô Soares que ele não tacou fogo no piano, né, cara? O Rolling Stones reclama de tocar Satisfaction há 40 anos, cara. O filho da puta toca Great Balls of Fire há 100 anos. É verdade. Mas essa música, esse caso é famoso, né? Que ele tava tocando e tacou fogo na porra do piano, né, cara? Pois é. Por causa do Little Richard. É. Porque ele tava com mais músicas na Billboard, né? Nas paradas de sucesso, entre as 10 mais. E num show desses de teatro, ele foi escalado pra tocar antes do Little Richard. Isso. E aí ele falou assim, vou sacanear esse safado aí, né? E fazer aí uma coisa pra chamar atenção, né? Tocou Great Balls of Fire, botou fogo no piano, foi ovacionado, virou pro... Falou, quero ver fazer melhor. É. Todos esses caras que a gente citou aqui, muitos outros, eles têm músicas que estão aí até hoje, né, cara? Faz quase 60 anos. É verdade. Não ficam velhas, não ficam ruins, não ficam datadas, cara. Só não escuta quem não quer. E toca nas boates até hoje, ninguém dança, cara. Exato. Tem as músicas que... foram regravadas por 1 milhão de pessoas. Johnny B. Goode. Isso. O Wolf Beethoven. La Bamba é a primeira música que todo mundo aprende a tocar no violão depois de Não. A primeira. Não, não, não, não. A primeira é aquela. Tá, tá, tá, tá, tá. Que bom, cara. Também conhecido como Smoke the Water. É, eu só sei. Tá, tá, tá. Foi a primeira coisa que eu aprendi a tocar. Tô aprendendo Guitar Hero, né? Ah, essa foi de verdade. Rich Blackmore, grande Rich Blackmore. A droga, ela tá envolvida na história do rock, né, cara? Do começo ao fim, né? Desde sempre, desde o jazz, né, cara? O jazz era a heroína que ninguém tomava na veia. É. Ray Charles Parker era heroína, pra tu ver. Heroína e coke. Ray Charles foi viciado. Então os pais dessas crianças estavam corretos, né? Estavam completamente corretos, cara. É isso aí. Aquela galera do Footloose, que não deixava ninguém dançar. Tava tudo John Zico, é isso? Ele era o pastor lá. Tinha que enfiar porrada no Kevin Bacon. Quebrar a bunda dele, como diz o Borghetti. E pra começar, né, cara? O músico, assim, não vou generalizar, Mas, assim, o roqueiro, o músico roqueiro, é um cara que é rebelde, não gosta de estudar, não gosta de ter responsabilidade, não gosta de tomar banho. Ah, meu, não vamos generalizar, né? Mas eu estou... Vamos só destruir a imagem. Baseando em estatísticas, porque eu nunca vi o físico nuclear virar roqueiro, entendeu? Ah, deve ter algum, vai por mim. Alguém... o cara fumar um baseado, começar a se envolver com drogas, então é um passo, né, cara? É. Eu já disse que o meio, ele tem uma força muito grande pra te corromper, né, cara? É. Se você estiver inserido no meio de drogas direto, enchendo a cara... Tem até a explicação um pouco lógica disso, bicho. É. Naquela época, os caras tinham que tocar, às vezes, em duas cidades em menos de 24 horas. Então os caras tinham que estar com fôlego e não podiam dormir. Era impressionante. Então começa com aquela famosa bolinha, né? Que o cara toma pra não dormir. Isso mostra até no filme do Johnny Cash. O cara começa a tomar um troço pra poder ficar acordado pra aguentar aquela loucura de você viajar de carro pra cidade, pra outra cidade, tocando direto sem parar, pra poder promover aquele compactozinho que você tinha lançado na época. Uhum. Na época era um compacto que você lançava, você gravava isso. Então já começa daí, né? O cara, não, o próprio, os músicos de jazz eram assim também. Você vai pro lado pro outro tocando. E hoje em dia é a mesma coisa, só que o cara faz 325 shows ao ano. Porra, se o ano tem 365 dias, cara, pare pra pensar. Pois é. Quantas vezes que eu tenho que entrar no palco pra tocar no ano, cara, pra tu ver. É verdade. É brabo, cara, não é mole. E saindo de avião, entrando em avião pra cá, cai pra lá, turnê pra cá, pra lá. Então o cara começa a apelar pra remédios pra dormir, remédios pra acordar, remédios pra almoçar, remédios pra jantar, pra dar fome, tirar o apetite. Pra perder o Viagra, né? Sabe que o palco embeleza, né? Lógico. Palco tem uma magia, compadre. Então, tu é feio. Entra no palco, tem... Pô, pode ver, o Johnny Cash feio pra cacete, com aquela cicatriz no beiço. Ele tá se baseando no filme, o filho da mãe. Você vai se basear no filme pra falar da vida do Johnny Cash, é isso? Não era ele, não? Mas olha só, vou te falar que a Reese Witherspoon não é nada dessa beleza, não. É, eu também. Aquela queixola tá de parabéns. Pô, parece uma caveirinha, né, cara? Aquele testão e aquela queixola, né, cara? Ah, vocês estão bem pra caralho. Mas o assunto é rock and roll, é beleza, bicho. Mas olha, mas é verdade que vocês falaram, cara. O que tem de gente feia que depois que sobe no palco fica lindo pra essas mulheres, eu não consigo entender, bicho. Atente à sutileza da piada. O cara é feio, sobe no palco e fica belo. Esse filme Johnny Cash, que é com o Joaquim Fênix, né? Uhum. Isso. É muito bom, cara. O Joaquim Fênix, ele é um bom ator que escolhe péssimos filmes, mas esse filme é ótimo, sabe? Bom ator mesmo, cara. Bom ator mesmo. Ele é um... Mesmo pra quem não conhece Johnny Cash e tal, é um bom filme. É bom até pra conhecer, na verdade. É, o nome do filme é Johnny June, não é isso? Isso. Exatamente. O que mais? Labamba. Exato, com o nosso amigo... amigo Labamba, que ninguém sabe o nome dele. Não, Diamond Phillips. Não, Diamond Phillips. É o Chaves e Chaves. Isso. Ele fez 24 horas também, mas a gente só chamava ele de Labamba na época. E agora é Chaves e Chaves, né, que vocês chamam, né? É a história, de Ricardo Venezuela. Tem o Great Balls of Fire, né, o Jerry Lee Lewis com o Dennis Quaid, espetacular. Que é muito bom também, muito bom. E tem vários filmes, próprio Elvis não fazendo o papel dele. É o Rei da Havaí, né, cara? Porra, é o Cereceiro de Acapulco. É muito bom, cara. O cara pula da pedra na sessão da tarde. Ah, cara, o moleque vira o empresário dele, cara. Ele ficava ligando pro cara, olha, eu tô aqui com o fulano de tal, ele vai fazer um show na sua... Ele tá cobrando tal, mas o fulano tá querendo pagar mais, hein? Ele ligava pro outro fulano e inventava a história, a mesma história que o outro tava querendo pagar, mas ele ia aumentando o cachê do Elvis lá pra ser um moleque de 12 anos, sei lá, falando com os empresários como se fosse... Os empresários atendiam a ele como se fosse realmente um homem de negócios, né? A vozinha do moleque, assim, sabe? Muito churro. Agora, eu queria falar uma coisa rapidinho. Nessa própria época dos anos 50... foram feitos filmes também com esses astros do rock. Foram feitos filmes com o Little Richard também, com o Bill Haley. Inclusive, um dos mais importantes dessa época, que é chamado Ritmo Alucinante, já tem lançado no Brasil. Vocês podem comprar através do link aí do Submarino, através do Jovem Nerd, pois está disponível. Acabei de ver agora aqui no Submarino. Ritmo Alucinante. E se você pegar a sinopse do filme, que é interessante, vocês vão até notar algumas coisas parecidas com o nosso amigo Kevin Bacon. É o clássico filme do rock and roll dos anos 50. Prefeito baniu o rock and roll. Oh. E, é. e com a ajuda do DJ e publicitário Alan Freed, e com as lendárias performances de Bill Haley, Buddy Holly e Little Richard, Arne e sua gangue querem provar para todos que o rock and roll pode ser maluco, mas não é tão perigoso quanto parece. Olha aí. E na época enlouqueceu a juventude da época, pra tu ver, né? O pessoal de banir rock and roll na cidade já existia desde os anos 50, né, cara? Lógico. Então, o Ritmo Alucinante eu indico pra vocês, cara. Fico que vai te explicar bem o que foi os anos 50. Muito bem, vamos seguir aí para a próxima década. Anos 60, vamos falar dos hippies, vamos falar de psicodelismo e... Primeiro vamos começar com quem começou, né? Vamos falar sobre a invasão britânica, né, Tucano? Olha, cara, outro dia eu tava escutando Beatles. Cara, como é que pode? É tão simples as músicas e são tão boas até hoje. Eu vou falar uma parada aqui e vou ser execrado, cara. Eu acho uma merda foda. Ah, não! Não! Ai, meu Deus. Não, mas você tem que entender o valor. Mesmo não gostando, você tem que entender o valor daquilo. É a base, é 1, 2, 3, 4, cara. Eu do valor nosso cultural, mas... Que pariu, cara. É bom pra cacete, cara. Não, Beatles tem música pra todas as situações? Tem. Daquela maneira, qualquer um faz música pra qualquer porra, né, cara? É bom porque é simples, cara. É simples. Legal de lembrar que os Beatles, quando começaram, os ídolos do Beatles eram o Elvis, era o nosso amigo Chuck Berry, o Little Richard, essa galera toda, quer dizer. Eles começaram fazendo rock and roll e eles queriam até imitar, né, essa, a música americana, né, eles. Vi um documentário há pouco tempo sobre os Beatles, na verdade sobre John Lennon. E aí mostra bem que no início eles eram cowboys, né, cara. Usavam jaqueta de couro, bota, capitopete. E aí o empresário deles que falou, olha, vocês têm que ter um novo estilo que isso aí não vai vender não. Não, sabe? É o Brian Epstein, né? O Epstein. Isso. Ah, e aí que eles tomaram aquele aspecto deles lá de bonequinho. Mas sabe? Isso foi antes do quinto Beatle, da saída do quinto Beatle? Foi depois, né? O Pete Best já tinha saído, quando o Ringo Starr já estava lá, que eles fizeram essa coisa toda, essa produção. Pete Best já era com casaquinho de couro, cabelinho de pra trás, com topete, tudo como o Azaghal tá falando aí. Acabou que eles foram a primeira boy band do mundo, né, cara? É verdade. O pior é que é verdade, né, cara? Porque era aquele mulherada. Em muitas coisas, né? Ah, sim. Foi a primeira banda que fez sucesso mundial mesmo, né? Exato, né, cara? O mundo e inteiro. E conseguiu invadir os Estados Unidos, né, bicho? Porque os Estados Unidos era uma coisa problemática, né? Eles invadiram os Estados Unidos, né, cara? É bacana isso, né? Eles conseguiram roubar os primeiros lugares dos próprios artistas americanos, né? Isso é legal. E é legal que, assim, os Beatles ficaram, 10 anos, 12 anos, assim, tocando juntos, direto. E eles passaram por 500 fases diferentes, né? Cada álbum deles tem um estilo diferente. É, muito maneiro, né? E tem o Paul, que morreu, né? Também, em 60 e pouco, e foi substituído por um Sosa. O Elvis tá vivo, mas o Paul morreu, o gente. Exato. Aliás, o Paul era um baixista medíocre, cara. O Sosa dele é que era... tem essa teoria também, né? O Sosa é que é foda. É. Agora, o mais legal de tudo é que junto com os Beatles, né, vieram também os Rolling Stones, né, cara? Os Rolling Stones eu gosto, cara. Ah, então, olha aí. Os Rebeldes, né, cara? Estão rolando até hoje, maluco. Eles são os Beatles bizarros, cara. Essa foi ótima, cara. Melhor foi essa. É verdade. Cara, mas quem não quer ser um Rolling Stone, cara? Porque eles são imortais, cara. O Mick Jagger, cara. O Mick Jagger pegou todo mundo. Pegou até o David Bowie, cara. Cara, e tá com mais de 60 anos e tá com um corpinho de 30, né, bicho? Impressionante, cara. Cara, eu acho o Rolling Stones muito maneiro. Quando o Mick Jagger pegou o David Bowie, ele não devia saber que era homem. Era um daqueles personagens malucos do David Bowie. Mas eu vou te falar que... Encontrou um bicho de cabelo comprido no labirinto, cara. Os Stones, cara, são muito... O Mick Jagger, cara, ele é demais, cara. Porque ele é o que ele é a vida inteira, sabe? É. Você vê um show dele na década de 60 e um show dele hoje, é a mesma performance. O cara todo afetado, todo desconjuntado, fazendo bem sola. Cara, é muito bom, cara. Não, mas se tu for ver assim, o Keith Richards também é igual a 60 anos, cara. É só a cara que não. É, ele parado com um cigarrinho na ponta, assim, tocando guitarra sem se mexer, né? Não, cara, mas você vê, tem um clipe dos Stones que aparece o John Lennon, cabeludo já, no palco assim, sabe? É aquele filme do circo do Rolling Stones, famosíssimo. Rock and Roll Circus, o filme é de 68. Cara, o Mick Jagger parece que ele é possuído. Mas parece que ele é possuído por mais de uma entidade e que ela está tentando fazer coisa diferente. É aí que ele escreveu Sympathy for the Devil? Foi, pô, foi por esse filme aí. Foi por esse filme, por esse filme. Cada um é querendo ir pro lado, né? Exatamente. Tem um filme do Steve Martin, assim, que o espírito toma conta só de metade do corpo dele. Aí ele... Ah, o espírito é uma mulher. O espírito baixou em mim, muito bom. A MTV, naquele programa Top Top, fez um top 10 dos mais drogados do showbiz, né? Uh-huh. Ah, o Keith Richards ficou em primeiro, né? O Keith Richards ficou em primeiro e constataram que pelo volume de drogas que ele já usou, já era pra ele ter morrido há 30 anos. Eu acho que ele já morreu, cara. Ai. Acho que ele já morreu. Ele já morreu, ele é undead, mano. Cara, olha só, presta atenção. Outro dia eu tava fazendo uma análise. Olha só como a melhor profissão do mundo é o rockstar, é o astro do rock. Por quê? Vou dizer que você é um ator, um astro de Hollywood. Você tá lá, tarará, você faz uma merda, mancha a tua imagem, nego não te chama mais pra fazer filme, sabe? Um negócio assim, mó cagada. Se tu ficar velho, já é. Fica velho e tal. Agora, o astro do rock pode fazer a merda que ele quiser. Pode destruir quarto de hotel, se encher de drogas e tudo. Chega lá e todo mundo aplaude de pé, cara. O cara é maluco mesmo, ele é assim mesmo, sabe? Essa é a parada dele. O Axl Rose que o diga, né? Os roqueiros estão de parabéns, cara. Os roqueiros têm uma vantagem também em cima de qualquer outra celebridade ou profissão que você possa escolher, que é, eles podem usar qualquer roupa. Qualquer roupa. Você pode andar de couro todo, você pode usar roupa de cowboy, você pode se vestir de mulher, você pode usar saia, você pode andar de lycra, só de lycra. Exato. É maneiro. Tá. Pode ficar nu, cara. Pode ficar nu que não tem problema. Pra tu ver. Eu sempre falei que os roqueiros né, são os super-heróis do mundo real. Porque eles usam os uniformes mesmo e não é ridículo, né, cara? E fora os cabelos, barbas e outras coisas, piercings, brincos, tudo que eles usam, que todo mundo acha maneiro, ainda vira moda, né, cara? Lógico. Impressionante. Azaghal que o diga, o Senhor dos Anéis aí. Os Beatles começaram com aquele cabelinho soldadinho Playmobil. Uh-huh. Aí depois eles foram se transformando nos ripongas foda. Foi. Barburu, cabelo comprido. E aí eles se encontraram com esses caras. Jimi Hendrix, Janis Joplin. Exato. Dor. Mas também eles não foram se transformando à toa, né, cara? Eles foram acompanhando da época. Muita química, né, cara, nesse processo. Era um caso mais ácido, né? Eles tomavam muito ácido, porque tinha aquela vertente, né? E você já até fala do Burroughs, né, e tudo mais, que dizia que o ácido, ele expandia a mente. Então as pessoas nessa época começaram a tomar muito ácido, achando que estava expandindo a mente, vendo outros universos, outras dimensões, outras coisas. Isso era colocado nas músicas também. Estava explodindo a mente, né? Os Beatles têm até uma música que chama Lucy in the Sky with Diamonds. Isso. Eles juram de pé junto que não tem nada a ver. Mas uma cagada foda. A inicial é LSD. Pois é. E é uma loucura foda, né, mano? Lucy in the Sky with Diamonds não significa nada, né, cara? Cara, olha, aquela versão do William Shatner parece que significa. Pra quem já escutou, aquilo é pior que uma viagem de ácido, cara. Caraca, cara, essa versão merece ser tocada um trecho aí, pelo amor de Lucy Deus, cara. Lucy in the Sky with Diamonds por William Shatner. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes. And she's gone! She's gone! She's gone! She's gone! DVD aqui, eu consegui comprar agora na última viagem. Tem ele cantando isso num clipe feito na época. nunca. E fazendo a cara. Vocês já viram isso? Vocês têm no YouTube? Não sei se vocês... Já viu? Fazendo caras e bocas, igual um louco, gritando, quase rasgando a roupa, se jogando pra tudo que é canto. Cara, é muito engraçado, cara. É muito engraçado, cara. Ele chega fumando um cigarrinho assim, começa a contar devagarzinho. É muito bom, cara. É muito bom. Ele só foi fazer sucesso lá no, na Inglaterra. Ele era americano e foi. É isso mesmo? Procede? É, americano, né? Ele foi fazer mais sucesso na Inglaterra, como todos os. A maioria dos músicos, mas isso não quer dizer que ele fez sucesso só na Inglaterra. Ele fez sucesso nos Estados Unidos também. Ah, sim. Eu tenho que falar uma parada do Jimi Hendrix, que o cara era um gênio. Ah. Quando você toca guitarra e é canhoto, o que você faz? Você tira todas as cordas, inverte as cordas, inverte o lado da guitarra, e as cordas mais grossas ficam em cima, continuam ficando em cima, e as mais finas embaixo. Uhum. O filho da puta não teve professor pra explicar pra ele fazer isso, e ele fez assim, ah, não consigo tocar desse lado, pá, virou pro outro lado. E ele, canhoto, tocava com as cordas finas em cima. Olha só, que espetáculo. Muitas pessoas credenciam também, né, o desenvolvimento do pedal, né, pro Jimi Hendrix, né, cara. Ele foi um dos caras que fez os primeiros, não teste, né, ajuste, não é isso. Não é que ele seja o criador do pedal, mas, tipo assim, fosse uma inspiração pra criação do pedal pra guitarra. Os efeitos de pedal que existe hoje em dia foi que ele fazia sem o pedal. Ele pegava a guitarra, jogava contra o amplificador e dava aquela microfonia foda e ficava mexendo na alavanca da guitarra, fazendo uns sons distorcidos. Pô, deixava a galera louca. É, eu falei, a inspiração pra criação do pedal. Uma das melhores passagens de Jimi Hendrix, que eu vou te falar, é a imitação do Michael Winslow, que era aquele negão que fazia os sons no Louca Academia de Polícia. Ah, excelente. E ele fez um show e ele faz com a boca, né? Tem um pedalzinho de distorção, mas ele faz com a boca a passagem do Jimi Hendrix. Tem aí no post do link pra vocês verem o vídeo, é muito bom. A melhor passagem do Jimi Hendrix, pensei que você ia falar de Woodstock. Que é se lógico. O Jerry Lee Lewis botou fogo no piano, ele botou fogo na guitarra também, né? É verdade. Tem outra história também dessa outra coisa, porque o The Who, né, era um outro também ser outra banda que adorava destruir guitarras, foi acho que o cara mais famoso de destruir guitarras foi o Pete Townshend do The Who, e aí eles vão tocar antes do Jimi Hendrix, e aí o The Who, ele fez toda os caras que vai tocar, vai fazer esse bando de coisa, então o próprio Pete Townshend, ele deu uma encrespada mais na destruição que ele fez antes de pegar e jogar, inclusive, o final da guitarra pro público. Uhum. Aí depois o Jimi Hendrix foi e tocou e... Sabe o que é? Aquela velha disputa, né? Se o cara quebrou isso, eu tenho que quebrar mais. Se o cara fez aquilo, eu tenho que fazer mais, entendeu? Eu tenho uma dúvida. Você sabe que eu já fui road de banda, né? Sério mesmo, uma cara? Uma coisa que pouca gente sabe, já fui. Agora resta saber que banda é essa, né? É, cara. Não, tocava música de abertura de mangá? Eu afinava a guitarra, fazia toda aquela parada, rapaz. Tá. Olha o jovem nerd. Trabalhava pro sogro, cara. Ah, isso aí, meu sogrão. Trabalhava pro sogro e pro guitarrista da banda. Fazia o hold dos equipamentos dele. Carregava amplificador gigante nas costas, levava tudo pra tudo quanto é lugar, rapaz. Lá, o jovem nerd era o rei dos bar mitzvahs, cara. Nossa, como os bar mitzvahs. Muitos bar mitzvahs. E aí é o seguinte, o guitarrista tinha uma relação de amor com a guitarra, para com a guitarra dele, que era uma coisa absurda. A guitarra dele, ele customizou a parada tava, sabe, afinada do jeito dele, tava, era tudo, a guitarra dele era o instrumento principal de trabalho. Nunca na vida deste guitarrista ele imaginaria que pegaria aquela guitarra que ele tanto ama, e tinha uma conexão espiritual com a guitarra também, e chega e destrói a guitarra, sabe? Esses caras não iam na coxia e pegavam uma guitarra de R$150 e destruíam? Eles destruíam as suas próprias guitarras. É, o Pete Townshend até, ele fala isso no documentário The Who, que é engraçado, que no começo, assim, logo no começo da carreira, eles eram jovens, né, estavam começando, não era o The Who ainda, ele falou que tentava quebrar o menos possível, depois colar e juntar. Porque a guitarra pro guitarrista é um big deal, cara, é um negócio importante. Cara, o Jimi Hendrix tava tão doidão, tão drogado, que ele tava nem aí, que porra é aquela que tá na mão dele. Fala que o Jimi Hendrix canta mal pra cacete, né? E o Jimi Hendrix deu uma declaração muito legal sobre isso. Ele falou, bem, depois que eu escutei o Bob Dylan cantando, eu vi que eu podia cantar também. Pode ser. Aí... O Bob Dylan é boa voz de texano, né? Bob Dylan é demais. É, Bob Dylan é fanho, porra. Roqueiro não precisa ser afinado. Não precisa saber cantar ou não. Simplesmente. Não, cara, não precisa. Deu a favor que o diga, né? Porra, exatamente. Mas então, e é legal que tinha pra falar da influência do Bob Dylan, né? Que o Bob Dylan tem uma influência muito forte também, né? Porque essa mistura do rock and roll com essa entrada folk do Bob Dylan fazendo acabou dando uma mexida no rock, né? O rock acabou ganhando uma coisa meio cabeça, meio de protesto. E pode falar dos 3 J's também, porque ele tá falando do Jimi Hendrix, pode falar Janis Joplin e Jim Morrison, né? Morrison dos J's, né? Porque os 3 morreram também de overdose, né? A Janis Joplin, cara, ela era uma louca foda, horrorosa e tal, mas cantava muito, cara. Muito, muito. As músicas da mulher são um absurdo. Eu diria essa frase de uma forma diferente. A Janis Joplin cantava muito, mas era uma louca porca foda, cara. Era muito trota. É, pra mulher vir pro Brasil pra dar pro Serguém em Saquarema é foda, bicho. É não ter mais rumo na vida, né, cara? Tá de sacanagem. O Serguém pegou a Jane Joplin? Não, a única pessoa do verdade, ele pegou o alemão. A história foi o seguinte: ele falou que ele saiu eu, Janis e o alemão. Fomos pra praia em Saquarema, e aí ficou aquele lance, eu, a Janis me pegando, eu pegando o alemão, e fizemos sexo os 3. Meu Deus, cara. Eu li uma matéria uma vez, falando de um cara que teve com a Janis Joplin quando ela tava no Brasil. Aí que falou que ela deixou ela num quarto de hotel, e tipo, voltou no outro dia... Ela tava completamente louca, drogada na cama, uhum. Tá ligado? Deitada, pelada. E aí ela olha pra ele com aqueles óculos bonitos que ela usava, cabelo emaranhado, virou de costas e falou, me c***. E tinha uma bolacha grudada nas costas dela. O bolacha enrolado, chafurdado na bolacha. Meu Deus do céu, cara. O cara olhou aquilo e falou assim: puta, mas nem se eu fosse muito fã, cara. A morte dessas pessoas não é nenhuma tragédia, porque eles que quiseram se fuder. Ah, é uma morte anunciada. Anunciada. Cara. Essa menina aí, Amy Winehouse, também tá querendo anunciar a própria morte já há muito tempo. Tá querendo não, já anunciou. A mulher virou cabeça, cara. Oh não, oh não, oh não. Não dá pena. Não dá pena de quem ainda resolve cara, se matar. Não, cara, não é questão de ter pena. Essa Winehouse tá virando o Chet Baker, né, cara? É igualzinho, já caíram os dentes, a mulher tá vindo com uma uva passa, tá indo pro caralho, cara. Esses caras, eu não tenho pena de... O cara que se droga até morrer, sabe, é uma escolha dele, azar o dele, sabe? É uma pena que o talento esteja naquele invólucro podre. Exatamente, falou tudo. É aí que eu ia chegar, porque a Janis Joplin, o Jimi Hendrix, o Jim Morrison. Jim Morrison do The Doors, tudo bem, se drogaram até morrer. Agora, essa Winehouse, ela vai acabar morrendo, mas ela não tem, sei lá, 1/5. Ela canta bem, mas não tem 1/5 do valor pra música do que tinha esses caras que morreram na década de 60. Ah, concordo, não. Concordo. Muito na música hoje em dia é bem fake, né? É bem fabricada. A indústria de música conseguiu aprender direitinho como é que fabrica cantor. É aquela parada que a gente tá falando, cara. Os caras nessa época tinham que ir em festival, tinham que ir em turnê, tinham que se fuder, fazer show em pub, fazer show em ginásio, em colégio, viajar de ônibus pra cima e pra baixo. Hoje em dia, cara, são os executivos que decidem qual vai ser o novo sucesso musical, sabe? Tirando raras exceções, sabe? É assim, cara, escolhe, olha, você vai botar o cabelo assim, vai se vestir assado, vai parecer pelado assim, não vai usar calcinha tal dia, e aí o que a mulher vira, ou o cara, o que seja, vira o sucesso, sabe? É empurrado, cara. Essas músicas, cara, essa música nova da Britney, Qual? É, You Wanna Piece of Me. Ah, tá, é horrível. A mulher canta tão mal que é tudo distorcido na música pra você não reparar na voz dela, sabe? Só que a música, ela não fala nada, fica assim, Wanna Be Dummy, sabe? É uma loucura, cara. Detalhe, e os críticos elegendo que esse é o melhor disco da Britney, cara, de toda a carreira dela. Eles enfiam esta merda com ela até sair pelo teu rabo, esta porra, cara. A música toca 24 horas por dia, esta merda. Você liga no multishow, tá lá, Iwana Pintomi. Liga no rádio, Iwana. Cara, mas em todo. Olha aí, o desabafo de um pai de adolescente. Tá parecendo em South Park, né, cara? É uma loucura, cara. Aí as pessoas ouvem tanto que elas começam a repetir, sabe? Iwana Pintomi. E aí as pessoas começam a gostar, cara. porque elas não entendem porque aquilo tá na cabeça delas o tempo inteiro. É porque elas gostam, não pode ser outra coisa, sabe? Joe Cocker, eu sempre tive uma dúvida. Joe Cocker tem algum problema motor, alguma parada assim? Dizem que foi muita droga, cara. Dizem isso também. Então é droga desde o berço, né, cara? Porque o cara caía, né? Agora, a melhor coisa que tem é o Belushi imitando o Joe Cocker, cara, na Night Live, cara. É hilário, é cara. Que eu faço questão, tem que ter aí alguém, as pessoas têm que assistir, cara. É a abertura do Saturday Night Live. É abertura não, né? É um número musical, né? E aí tá lá o Joe Cocker novinho cantando. Qual é o nome da música? A Little Help from My Friends. Isso. Que... ou é essa ou é? Oh, não. É a tua, essa foi depois, essa foi depois. Essa foi depois. É o seriado Anos Incríveis, essa mesmo. É, Little Help from My Friends. Ah, tá, na abertura, né? É. E aí, o Joe Cocker parece, ele canta e parece que teve um derrame, né? Porque os dedos ficam tortos, sabe? Exato. Ele parece o Dustin Hoffman no Rain Man. Exatamente. E aí, cara, a câmera abre e tá o Belucci igual. Mesma roupa, vestido igualzinho. Igual, igual. E fazendo os cara, mas você chora de rir, né, cara? Mas canta pra caralho, filha da puta, torto ou não. Pô. Canta muito. Mas afinal, tem ou não tem? É, diz que é droga. Não, não tem não. Ele termina de cantar, saindo normal, dá tapa na cadeira. Ele é o Caio de Soce. Essa foi boa. Boa, cara. Essa tudo com o Patolino sem bico. Agora, essa galera toda, eles se juntaram no famoso internacional e lameado Woodstock, né, cara? Woodstock. Isso, isso aí. Essa galera toda teve lá, se cagando, pelado. Era uma nojeira inacreditável. Hip é muito escroto, cara. O hip, ele é muito escroto. Você vê pela feira dos hips, né, cara? Tem uma história. Eu tenho um evento que eu tive com um hip na minha vida. É. Eu tava em São Lourenço. Ah, pronto. Onde mais, né? Onde mais? O São Lourenço é cheio de hippie, que tem uma comunidade hippie ali perto, sabe? Uhum. E aí, tava lá um hippie... Também conhecido como São Tomé das Letras, né? Não, São Tomé é longe pra caralho de São Lourenço. Quando dá 6 horas, os hippies rezam virado pra São Tomé das Letras. E aí, eu era molequinho, os hippies vão pra São Lourenço vender mandala, pulseira, aquelas merdas do Durepox, que é uma escrota. Quem é que compra aquilo, cara? Durepox, cara! E aí minha mãe tava... Eu tava voltando pra minha mãe no hotel e ela viu um hippie vendo umas pulseiras e ele gravava o nome da pessoa na hora. Uhum. Aí minha mãe achou o máximo e tal e foi lá botar, fazer uma pulseira pra mim e tal. E eu tava resfriado. Uhum. E tava comendo polvilho, que o polvilho de São Lourenço é o melhor polvilho do mundo. É verdade. Cara, o hippie terminou de fazer, de martelar lá meu nome na chapinha de metal. Alô? O cara foi botar a pulseira no meu braço. Uhum. E eu dei uma espirrada, mas com a boca botada de polvilho no riff, cara. O polvilho? Mas eu caguei o cara de polvilho de cima a baixo. Mas era polvilho na barba, no cabelo, na... E aquele polvilho, cara, deve ter ficado muito tempo ali. Os caras dessa época que sobreviveram, eles até que se deram bem, né? Tipo, o Eric Clapton hoje em dia é uma pessoa normal, bem sucedida. É, tem é dinheiro, verdade. Né? O cara que fez uma música chamada Cocaine, ficou dentro. A música foi escrita pelo J.J. Cale, né? Ele gravou, mas a música é do J.J. Cale. A música que é a trilha sonora de um filme que o Tucano fez com os amigos dele e não me chamou há muitos anos atrás. É que tu ia almoçar no aeroporto, não era isso? Não, é isso aí é, mesmo. Foi almoçar no aeroporto, ninguém me avisou, gravaram um filme sem mim, mas tudo bem, tamo aí. Quem é o famoso agora, filha da puta? Quem é? Tem uma outra coisa também, ó. Vocês estão falando essas loucuras todas, mas ao mesmo tempo que tinha essas loucuras, também tinha as bandas mais tranquilas, né? Que era, tinha a Surf Music que aconteceu na época também, né? pode citar o Beach Boys. O Beach Boys, que eram os grupos vocais, né? Eles botavam muita essência na vocalização. Então, às vezes, eles gravavam até zero as músicas sem instrumentos nenhum. Os Beach Boys são os pais do Juba e do Lula. Tanto que eles gravaram a música Surfing USA em português, que ficou Surf é o que eu sei. A própria música usada no Pulp Fiction, né? De abertura no Pulp Fiction, uhum. É uma música, inclusive, estilo surf music dos anos 60. Exato. Na verdade, a música a Mr. Lou, que é do Dick Dale, toca no Pulp Fiction, é uma música grega de 1927. Isso. Caraca! Só que ele fez a versão pro Pulp Fiction e ele é um dos inventores do estilo, né, surf music. É, ele não fez pro Pulp Fiction, ele fez na época pro nosso amigo Tarantino, que é um fanático por música, pegou a música e colocou pro filme. Se você pegar o tipo hardcore de hoje em dia, o hardcore tocado hoje em dia é mais ligado ao surf music do que o próprio músico do Beach Boys, que é se você parar pra pensar nisso hoje em dia. O Ramones tem muita coisa de Beach Boys, né, de surf music original. Isso. É porque hoje em dia o pessoal de surf music escuta mais isso, Midnight Oil, tem o próprio Bad Religion, essa galera gosta da música, ela é mais... Crawl. Isso! A surf music hoje em dia é basicamente australiana, né? Australian Crawl, Spy Spy... Pro Midnight Oil, que eu falei também, e outras mais. Mas tu vê, então, é que houve uma mudança, né? Não se manteve aquele ritmo mais tranquilo, né? É o ritmo mais acelerado, né? Com a batida mais acelerada, que parece um punk mais tranquilo, né? Um punk mais tranquilo. Eu acho até interessante que o ano 60, ele meio que continua nos anos 70, né? Ele não tem assim uma diferenciação tão... realmente. Eu quero falar, musicalmente falando, ele continua. Ele não tem assim uma diferença tão grande quando foi pro 50, pro 60, entendeu? Ele meio que avança. As bandas que surgem nos anos 60 vão se tornar ícones nos anos 70, né? Eu tava falando Led Zeppelin, The Who, outras mais, né? Dos anos 60 tem um filme que chama The Doors, com o Val Kilmer, que o Val Kilmer incorporou. Não, é Val Kilmer. Do Oliver Stone. Não, é Val Kilmer não, rapaz. É ele. É o Jim. Incorporou o divórcio. Porra. É impressionante, cara. É impressionante. O Val Kilmer é um desses caras, né, que o que aconteceu... Ele gastou todo mundo no filme só, cara. Pois é. O Willow, né? Mas esse filme é muito maneiro. Tem um filme dos Beatles que não é especificamente sobre a história dos Beatles. É sobre o show que os Beatles foram dar nos Estados Unidos. Primeiro muito show. Maneiro. Muito maneiro. É a história do Spielberg, né? Acho que é o Spielberg que produz esse filme, não é ele que produz? Febre de Adolescente. Muito bom. Isso. Cara, esse filme é muito maneiro, cara. É muito bom. São da tarde, espetaculares. Mostra vários núcleos de adolescente tentando conseguir ingressos pra ir nessa apresentação dos Beatles que ia fazer naquele programa de TV famosão. O programa do Ed Sullivan, né? Então, cara, é muito maneiro, porque mostra tudo da era, né? Mostra, assim, o pai que não gosta que o filho use cabelo de Playmobil e quer que o filho corte cabelo reto. E aí tipo, o filho que só vai dar os ingressos dos Beatles se o filho cortar o cabelo. Aquele cabelo de Playmobil era cabeludo na época, né? Era cabeludo. Era. E cara, aí mostra as mulheres chorando, se descabelando, nem invadindo o hotel. Cara, muito legal. Esse filme vale muito a pena ser assistido, cara. E tem um filme recente agora do Scorsese fazendo tour com... Rolling Stones, é, cara? Isso pra mim é uma aposta. Uma aposta? Como alguém assim? Falou, eu duvido que você consiga fazer um filme com os Rolling Stones. Excelente, pra quem gosta de Rolling Stones, é uma obra de arte, né, cara? Eu vi ainda, mas deve ser muito maneiro, cara. Só lembrando uma coisa que eu me lembrei, que eu acho interessante, esse filme aí que você tá falando, coisa que é produzido pelo Spielberg, ele é dirigido pelo Robert Zemeckis, né? Sabe quem é, né? Porra! Não sabia disso, sério? Ele que dirige o filme. O Robert Zemeckis é o Spielberg que não ficou famoso. Ele é foda pra caralho, cara. Ele tem que fazer um Nerdcast sobre ele. Fala os filmes dele, pra galera saber. Porra, cara, De Volta pro Futuro, pra começar. Ah, isso aí. De Volta para o Futuro 2. De Volta para o Futuro 3. Forrest Gump, cara, só filmaço dele. Contato dele também, cara. O cara é foda, compadre. Fala filme que você mais gosta de gritar, Jovem Nerd. Porra, Belo! Ai, ai. Achei que era a picança do Nerd. vamos lá para os anos 70. E olha, eu gostaria de falar que os anos 70 foi uma época que parece que a coisa vinha devagarzinho, os anos 50, uma meia dúzia de caras, sei lá o quê. Depois veio os Beatles, Rolling Stones, influenciando a galera que foi influenciada nos anos 60 e sobreviveu às drogas e entrou nos anos 70, cara. Acho que foi... nos 70 o preço das drogas rebaixou e aumentou a gostar de rock. Cara, meu Deus, cara, bicho, os anos 70 foi uma época que teve de tudo, cara. Teve até discoteca, bicho, depois no meio dos roqueiros, teve até de tudo, cara. Então, pode até começar falando nos anos 70... nem tem como falar que, ah, não, começou primeiro esse, primeiro aquele, não. Várias vertentes começaram ao mesmo tempo, se você parar pra pensar. Você vem o heavy metal através do Black Sabbath, e aí você vem também o rock progressivo, erudito, como bandas como Emerson, Lake & Palmer, Yes, Pink Floyd, que o Tucano adora particularmente, entendeu? E aí você tem o Led Zeppelin puxando o hard rock pro heavy metal também. E aí você pega músicas do Led Zeppelin que também tensionam com o rock progressivo, ao mesmo tempo tem o surgimento do hard rock, tem o Deep Purple, que é uma banda que você não pode falar que ela é hard rock, nem heavy metal, nem progressivo, porque ela tem música dos três tipos de coisas. Tem um disco do Deep Purple que é gravado só com uma orquestra filarmônica naquela época, pra tu ver. Antes dessas coisas de Metallica fazer, Kiss, entre outros mais, já fizeram isso naquela época. É muita coisa junto nessa época, de várias vertentes. Aí tem o The Who, com as suas rock óperas, ópera rock se preferir, com filmes como Tommy, o próprio The Who by Numbers e outros mais. Então, quer dizer, é uma época que ela é muito grande em tudo que é estilo musical. E já acabando achando que não ia acontecer mais nada, ainda veio o punk no finalzinho dos anos 70, né? Quer dizer, é muita coisa pra falar. Já falamos, né? Obrigado, Maria. Não, eu só dei uma pincelada, agora vocês têm que começar a falar daquilo que vocês gostam mais, quem gosta de heavy metal. Anos 80 agora, é? Rock progressivo. Temos aí Pink Floyd, Led Zeppelin, Jethro Tull, Rush. Não, Rush vem depois. Você pode falar do Emerson, Lake & Palmer, pode falar do Genesis, são bandas, e o Yes, são bandas que representam mais o progressivo. Eu quero falar do Jethro Tull, que é uma banda muito pouco conhecida. Uhum. Eu adoro. Acho que é foda pra caralho. Tu me fala mal dos Beatles e vai gostar desses barburus, cara. Canta flautinha. Cara, os caras têm personalidade, as músicas dos caras têm mais de 10 minutos, cara. Isso tem algum valor. É igual a Michelle Kim Palmer também, mesma coisa. Cara, eu fui no show do Jethro Tull no Rio. Fui sozinho, porque nenhum dos meus amigos conhecia, achava que eu era maluco do caralho. E aí, fingiu que não conhecia. Sabe aquele amigo chato que tu passa e finge que não conhece? Sério? Eu fiz um truque que, sabe, foi excelente, né? Que eu era moleque ainda, né? Tinha, sei lá, 18, 19 anos. E tinha pouca grana, não tinha como comprar a primeira fila, sabe qual é? Com os quarentões lá pra ver o Jethro Tull. Então eu sentei na porta do banheiro com a senhorinha que limpa os vasos, sabe? Como ninguém conhece Jethro Tull, tava vazio pra cacete, sabe? E aí eu fui no bar, comprei um whiskinho. Olha essa. Caralho. Fui mexendo o gelo com o dedo, fui lá pra frente e fiz aquela sobrancelhada. Opa, tudo bom? Sentei. E fiquei de primeira fila vendo o Jethro Tull, cara. Muito bom. E foi um dos melhores shows que eu já vi, cara. Os caras, em termos de performance, são espetaculares. Não, um Dave. Elemento que é constante nas músicas deles é a flauta, né, cara? E é foda essa. Cara, não é só é performance, foda, não. Legal, caralho. Pra caralho. Não, sério. Gente, eu vou explicar. O rock progressivo, ele é chamado de rock progressivo porque ele junta não só os elementos da música clássica e alguns até o jazz no rock. Então as composições são maravilhosas. São composições estilo até opereta, às vezes. Com o primeiro movimento, o segundo movimento, terceiro movimento. São músicas imensas por causa disso. São músicas eruditas, cara. É verdade. É foda. Sim. Pink Floyd, né, os álbuns deles são óperas mesmo, né? The Wall, Dark Side of the Moon. Inclusive, esse álbum Dark Side of the Moon tem uma teoria, né? Que se você, depois do terceiro rugido do Leão da Metro, botar o CD e ficar assistindo o filme Mágico de Oz, isso, original, uhum, em mute, isso, que rola o efeito The Dark Side of the Rainbow. Porque as músicas encaixam perfeitamente no filme. Eu tenho o DVD que tem o... É a duplo. Tem o DVD. Você pode ver o filme ou você pode ver com o álbum tocando no fundo. É interessante. Legal, né, é maneiro. Apesar de eu achar o Pink Floyd um saco... Essa música, que é a mais famosona deles, o Irony... Como é que é essa porra? The Wall. É The Wall, Breaking né? The Wall. É a própria, né? Olha, mas é puta que vergonha, cara. Olha só, eu gosto de ouvir música. A Cyndi Lauper, essa música, né? Eu não sou um conhecedor, eu não sou um conhecedor, eu só sei o que eu escuto. Olha só. Eu só sei que eu escuto, é ótimo. Essa música, ela é triste, tão down. Eu reconheço que ela tem um grande impacto cultural, mas ela é tão tristinha, né, cara? Dá vontade de se matar toda vez que eu escuto, cara. É tristinha, cara. É uma música de protesto. Eu sei. Revoltados, mas porra. É triste. Querem destruir o colégio inteiro, porra. Parece uma música feita por zumbis. Mas olha só, essa música tem uma versão em português que é bem divertida, Jovem Nerd. Canta pra gente aí, Zagal. Atirei o pau no gato. Eu lembro. Pode crer. Já escutei. Muito mas bem. O gato não morreu. E bem-vindo a... Ei, Chica! Deixa o gato em paz. Ah, muito bom. Tu canta até razão nisso, sabia? Porque era tanta erudição, os discos eram os intermináveis, que isso acabou incentivando depois a entrada da discoteca, sabia? A discoteca veio resposta ao rock progressivo. Eles estão muito não aguentavam mais. Mas eu sei que o papo é sobre rock and roll, mas eu tenho que só explicar o porquê do surgimento da disco music nesse cenário. Porque os músicos, os caras não aguentaram mais, o público não aguentava mais, era tanta erudição. Eram discos imensos, de 40, 50, 2 horas um disco, que os caras queriam uma coisa rápida, que fosse rápida e que não tivesse que pensar. E é por isso que a indústria... Não, punk rock foi pelo mesmo motivo. É. Nessa época, os discos tinham 4 lados, né, cara? É, isso aí, eram 4 lados, aí ninguém aguentava, né, cara? Agora, eu acho muito bom, eu acho bacana, eu sei que não dá pra escutar direto, né? Eu acho que o ouvido, ele tá preparado pra escutar de tudo, conforme você vai fazendo uma coisa equilibrada, né? Porque tem realmente músicas belíssimas, né? Você vai lembrar aí, você tava lembrando do The Wall, mas tem músicas belíssimas. Pô, o próprio tema da Fórmula 1, do Emerson, Lake & Palmer, que tanto era usado no Canal 4 aí, na Globo, lembra? Fanfare for the Common Man, do Emerson, Lake & Palmer, e outros mais mesmo, do Gênesis mesmo, e do próprio Yes, né? Garage to Heaven, do Led Zeppelin também. É, que é uma música que é, que apesar de ser um grupo de hard rock, e que puxava heavy metal, é uma música feita no estilo, né, rock progressivo. Apesar da banda não ser um rock progressivo, a banda fez essa música nesse estilo. Então, vocês podem me explicar uma piada que eu não entendi até hoje, vários anos já? O filme Wayne's World. Um ou dois, não sei, acho que é o 2. Não, era o 1 mesmo. Proibido tocar Stairway to Heaven. Por quê? Eu não entendi essa piada. Porque Stairway to Heaven também é uma música que todo mundo sabe tocar. Ah. É uma das primeiras músicas que aprende a tocar. E é uma música que usa todas as cordas. Então, o cara vai lá, afina a guitarra pra ver se tá afinado, ele... Entendeu? Aí o cara vai testar uma guitarra numa loja de... Stairway to Heaven. Ele toca Stairway to Heaven pra ver se a guitarra tá boa. Era na loja que tinha o aviso, era no estúdio? Eu acho que era, não sei. Tinha uma loja aqui, na loja que eu comprei minha primeira guitarra, tinha a placa. Eu acho que era na loja, sim, bicho. Eu acho que era na loja, O Rush tem uma música também que é muito conhecida, que é a abertura do MacGyver. Tom Sawyer, né? Tom Sawyer. Que não cara, é o tempo falar. Original do MacGyver. Não é, isso foi a invenção da Globo. Loucura total, né, cara? A Globo é responsável por vários novos fãs do Rush, cara. É que nem aquela música Walk This Way, não era a abertura original do Na Mira do Tira. Do Led Zeppelin. Não era? Puta que pariu. Não era. Mas às vezes ele tá certo, né, cara? Seguindo. O hard rock também, a gente pode até falar no Led Zeppelin, a banda que fez Stairway to Heaven, que era progressivo, mas é a banda bem considerada de hard rock com também de heavy metal, né? E aí tem outras também, né? A gente pode citar diversas. Por exemplo, o Aerosmith, que todo mundo pensa que é uma banda de hoje em dia, foi a banda que surgiu nessa época. Pois é, rapaz. De parabéns, cara. São imortais também. Também. Sobreviveram então, tudo também, muita droga, hein? Sobreviveram muito também. Eles falaram que eles foram fazer uma turnê na Colômbia e cheiraram metade da Colômbia e não conseguiram terminar a turnê. E depois disso, chiparam eles e a carreira deles degringolou. Mas eu só fui conhecer o Aerosmith nos anos 90 e eu achava maneiro. No Armageddon, né? Não, antes. Ele e o Mick Jagger concorrem com a maior boca do rock, né? Os dois. Exato. Né? Exato, né, cara? E os dois são afetadíssimos, né, cara? Agora, tá, isso leva a gente a pensar no seguinte, cara. Se o Steven Tyler é pai da Liv Tyler, cara, a mãe dela deve ser a mulher mais linda do mundo, cara. Pra contrabalançar aquele cara, o Steve Tyler parece um pouco a Rousseau do Lost com a boca do Mick Jagger. Caralho, cara. Que filha da puta. Eu acho interessante que os fãs do Kiss e do Aerosmith brigam muito por causa, cara, disso. Calma aí, calma aí. Já que a gente vai falar de Kiss, cara, eu tenho que botar uma parada aqui. Quem daqueles quatro pensou assim: se a gente pintar a cara, usar umas roupas de Frankenstein dos anos 2000, a roupa vai ser foda pra caralho? Olha, uma coisa que eu sei do Kiss é que o Gene Simmons, né, é a cabeça que pensa em dinheiro o tempo todo, é o Gene Simmons. Uhum. E o Paul Stanley pensa mais nas músicas, né? É impressionante, cara. O Paul Stanley pensa em roupa, cara. Não, mentira. Paul Stanley é homem, cara. Já conversei várias vezes com o Paul Stanley, tive esse prazer, já duas vezes conversar com o Paul Stanley, assim, de conversar uma meia hora, tranquilo, sem maquiagem, sem nada. Cara com mulher maravilhosa. Ah, e qual a graça? E qual a graça? O cara não desmueca nem uma vez, bicho. O cara fala sério, uma boa, aquilo tudo é mise-en-scène, bicho. Depois que saiu, ele desmuecou ele. Ele é o estrelinha ou gatinho? Ele é estrelinha. Dark Child. É demais, né, cara? Os caras fazem os maiores permanentes do mundo. Marrachuquinha. Cara, eu acho muito maneiro o Kiss, cara, porque é um desprendimento inacreditável. Os caras pensaram que é mais escroto, sabe? E aí teve uma banda que falou assim: nós temos que ser mais escrotos que o Kiss. Já até sei qual é. E aí surgiu, cara, o Twisted Sister. Sabia! Você tá pulando pros anos 80, vamos voltar um pouquinho, cara, antes. São drag queens agressivas, sabe? São bárbaros vestidos de drag queen, cara. Twisted Sister é demais. Eu gosto, é bom. Mas o Kiss, cara, eu acho interessante, só voltando rapidinho. Os fãs do Aerosmith e os fãs do Kiss brigam muito, você sabe? Os fãs mais fanáticos. Porque umas duas bandas foram um dos anos 70 e fazem sucesso hoje em dia, anos 80, 90, continuaram daquela época, continuaram vendendo muito. Há uma certa pinimba entre os fãs mais chiitas entre as duas bandas, falando que não, o Aerosmith é mais banda, não, o Kiss é mais banda, enfim. Esses fãs, nenhum deles tem trabalho, né? Assim, fixo. Que pariu, né, cara? Fã fanático assim não tem trabalho, cara. Se o cara tivesse vida, não ficava presente tempo assim. É, mas olha, foi bom que o Dave falou isso, cara, que o Kiss é a banda mais marqueteira do universo. Ah, eles são demais, cara. É que mais vende produtos, tem de tudo. Camisinha, o que você pensar existe com a marca Kiss. Tem, cara. A revista em quadrinho do Kiss, né, tinha a lenda que a tinta vermelha tinha uma gota de sangue dos integrantes. Eles fazem toda essa parada em volta, sabe? O Kiss foi a banda que eu vi fazer mais sucesso, tipo, a minha vida inteira. Não vi Beatles, não vi Rolling Stones no auge. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, que o Kiss veio pra cá, que eles matavam pintinhos com a bota. Que isso? Que era o que falavam, né? Que eles, foi o primeiro grande show de rock no Maracanã, né? Foi, soltavam pintinho pelo palco e ficavam esmagando, porque era uma bota gigante com que parecia um dragão, meu, né? Meu Deus, que horror! O Gene Simmons tinha uma usava um baixo, ainda usa, né? Um baixo. É um machado. Que era em forma de machado. Isso. Cara, a molecada... O pessoal que é mais velho já ouvia som nos anos 90, lembra do Guns N' Roses. O Kiss fez muito mais sucesso que o Guns N' Roses. Ah, sim. O Kiss, quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava, era vendedora de uma firma francesa de maquiagem. Eu comprei maquiagem dela quando eu era pequeno com a minha mesada. E ficava me pintando de Kiss, cara. Caraca. Eu não sei o que é mais absurdo nessa frase. Você comprar maquiagem da sua mãe... Você se pintar de Kiss, cara. Não só me... Tinha camisa do Kiss, tinha revista do Kiss, tinha disco do Kiss e tinha vários posters do Kiss, cara. Pintava o gatinho? Qual era o que... Não, porra. Todo mundo queria ser o Gene Simmons, né, porra? Tanto que o nome do... Eu também me pintei também, tenho até foto do Zé, posso ver a próxima. Ah, não! Agora! Então depois eu escaneio e envio, que a foto é bem velha. Pelo amor de Deus, cara. Vou te enviar. A gente fala, vai botar no Festival de Legenda, não, que já tô virando já personagem mais esculhambado daquele lugar lá. Vai pra podcast. Então depois que nem eu vou enviar, eu tenho mesmo. E eu te falar uma coisa, o Gene Simmons, cara, você vê que ele é tão fanático por grana, ele só pensa em grana, é só grana. tentando ter o Kiss Army, né? Que é o exército do Kiss, né? Pra você fazer parte do fã-clube. E agora ele tem esse programa na televisão, né? Que você mostra a família dele, né? E mostra ele tentando transformar as pessoas em roqueiras, as crianças, né? É muito bom, puta que pariu. O nome Kiss, dizem que é, na verdade, é Kids in Satan Service, né? Puta merda. Meu Deus do céu, cara. Eu não sabia. Eu não sabia disso então, também, não, é. Provavelmente não é, mas só que tem essa lenda também, a teoria. Provavelmente é, né, cara? Cara, tem um filme deles que é muito maneiro, que eles têm superpoderes e o Gene Simmons não fala, ele só ruge. Mas o Gene Simmons foi a parte sexual da história maluca, né? Tanto que ele tá no Guinness como o homem com mais mulheres no mundo, né? Você sabe disso, tá no Guinness. Que é isso? Depois do latino e do Chuck Norris. Olha só, galera. Não dá pra falar de tudo no Nerdcast só, cara. Impossível, explodiu o tempo aqui. Mas olha, esse Nerdcast é que nem aquele de desenho dos anos 80. Tivemos a parte 1, calma que não paramos, não saímos da década de 70. Na parte 2, que não é semana que vem, vai vir depois, a gente continua falando de década de 70, entre 80, 90 e vai até onde der. Certo? Então fiquem ligados aí que temos a parte 2 em breve de rock and roll, galera. Caraca, foi bem, bem rock and roll isso, né? Galera. Caiu. Faltou um burro no final, cara. Pai, desculpa, mas os seus erros são muito maus, cara. Portuguesa, você sabe, né? Você sabe que o papai fez uma música aqui em casa, né? Pois. Então, o que aconteceu? Contei. A gente estava aqui jogando Guitar Hero, eu e Jovem Nerd. E aí o papai, cara, tava assistindo, achando maneiro. Aí eu falei, cara, pai, sabe que eu adoro rock agora? Porque é bom pra descarregar. Aí, pronto. Aí a cabeça dele explodiu. E aí ele, caraca, é isso, descarrega no rock. Aí pegou um papel e uma caneta e começou a escrever uma letra. Super jovem mesmo, sabe? Ai, o problema é que tudo tem seu tempo, né? As pessoas tentam fazer uma coisa jovem. Eu vou cantar no estilo rock do Alentejo. Vai, vai. Se você não anda fim de sexo, se a sua vida ainda vai... Peraí, água. Eu não consigo. Se você não anda fim de sexo, se a sua vida anda parecendo sem nexo, se rolou um estresse neste dia, você está precisando de energia. Eu lhe trago a solução, descarrega! Descarrega no rock! Descarrega! Descarrega no rock! Descarrega! Descarrega no rock! Se o Tério está querendo lhe pegar e seu time não consegue ganhar, se a cabeça anda meio ruim, se você no espelho está se vendo assim... Eu lhe trago a solução. Descarrega! Descarrega no rock! Descarrega! Ai, que horror!